Cê vem implora pelo meu amor. Fraco, te aceitei, me tornei escravo desse amor. Mas te juro, é a última vez que a gente voltou. Se por aquela porta você for sair, me faz um favor, desiste de mim, desiste de mim. Se por aquela porta você for sair, faz um favor, desiste de mim, desiste de mim. Mas te juro, é a última vez que a gente voltou. Se por aquela porta você for sair, me faz um favor, desiste de mim, desiste de mim. Se por aquela porta você for sair, me faz um favor.